palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta. Eu perco o freio, estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. De casa.